Ousadia e alegria! Cadê o grito dos meus ousados? A gente leva a vida assim, ó. Vem! Chego chegando, beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima. Um abraço, vacilou, entrou no clima. Chego chegando, eu beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima. Um abraço, vacilou, entrou no clima. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Tá aí, molequinha, aí sim é. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Ousadia pra vencer, lê, lê, lê, lê. Alegria pra viver, lê, lê, lê. Ousadia pra vencer, alegria pra viver. O ritmo é esse, moleque. Aí, chego chegando, eu beijo no canto da boca, vai. Ai meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entrou no clima. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Vamos, molequinho. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia. Vamos, Adamã. Ousadia pra vencer, alegria pra viver. Ousadia pra vencer, alegria pra viver. É isso aí. Chego chegando, beijo no canto da boca. Faz barulho pro mais ousado do Brasil, meu parça, Neymar!